mensagem boa. O homem fraco é aquele que se vinga, e o homem forte é aquele que perdoa. Boa noite, Mudoquina. É com muito prazer que a dupla Alex e Ivan